Libera, meu chegou. Nesse tempo eu jurava que era ele, dono do seu coração. Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê. O último a saber, te dei amor, eu fui fiel, você o outro. Aí me vê, perder o chão, foi traição, coração de osso. Hey!